Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Exaltação. Nos dicionários, a palavra exaltação tem vários usos. Pode ser usada quando uma pessoa está irritada. É também apropriada para o uso de comemorações religiosas ou, então, em caso de arrebatamento amoroso. E como nesse momento aqui no 78 RPM não há ninguém perdido de amor, irritado ou querendo exaltar um santo, o termo exaltação será usado no sentido de glorificar, em especial, o Brasil, suas cidades e sua cultura. O termo samba exaltação nasceu durante o Estado Novo, no governo Getúlio Vargas. Basicamente, era uma música menos rústica e mais sofisticada, que exaltava as qualidades e a grandiosidade do país. E o exemplo primoroso é a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, considerado o primeiro samba exaltação da música brasileira. Brasileiro, meu mulato risoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio e faz ginga, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Thank you. gostosa, da morena festosa, de olhar indiscreto. O Brasil verde que dá para o mundo se admira. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil. Oh, esse coqueiro que dá toco, oi, onde amarra minha rede, nas noites claras de luar, Brasil, Brasil. Fontes murmurantes, oi, onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Oi, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e bandeira. Ouvimos com Francisco Alves, Jerry Barroso, em arranjo de Radamés Inátali, Aquarela do Brasil. 78 RPM. Se Aquarela do Brasil inaugura o chamado Samba Exaltação, exaltar o país já era comum antes do lançamento desse samba em 1939. Como podemos conferir na canção Minha Terra, composta em 1923, e no samba Viva o Meu Brasil, gravado em 1932. Brasil tão grande amado, é meu país idolatrado, terra de amor e promissão, toda verde, toda nova, de carinho e coração. Na noite quente enluarada, o sertanejo está sozinho e vai cantar da namorada no lamento do seu filho. E o sol que nasce atrás da serra, a tarde em festa rumoreja, cantando a paz da minha terra na toada sertaneja. Este sol, este luar, estes rios e cachoeiras, estas selvas, este mar, este mundo de palmeiras, tudo isso é teu, ó meu Brasil, Deus quem te deu. Ele por certo é brasileiro, brasileiro como brasileiro, brasileiro como eu. Eu sou da terra brasileira, tão cativa e tão parceira, sou deste céu de ouro e anil. Sonhar com estes campos, com a luz dos pirilampos, com este amor que é o meu Brasil. Nosso Brasil é uma grandeza, gigante pela própria natureza. Mar, céu e campos verde, ouro, anil, viva o meu Brasil, viva o meu Brasil. Brasília é uma grandeza, gigante pela própria natureza. Mar, céu e campos verde, ouro, anil, viva o meu Brasil, viva o meu Brasil. Elisa Coelho cantou de Jota Tomás, Viva o Meu Brasil. Antes, você ouviu a canção Minha Terra, de Valdemar Henrique, gravada em 1935 por Jorge Fernandes. 78 RPM. Se há um lugar neste país que foi exaltado, e muitas vezes, desde sempre, este lugar é a Bahia. Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Lá tem patapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças das donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não, não. Então vá. Lá tem batata. Então vá. Lá tem caruru. Então vá. Lá tem munguzá. Então vá. Se quiser sambar. Então vá. Você já foi à Bahia, nega? Não. Então vá. Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo, serei baiano também. Dá licença de gostar um pouco só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. Ai, já disse um poeta que terra mais linda não há. Isso é velha do tempo em que a gente escrevia Bahia com H. Quero ver com os meus olhos diamantes saudosa Bahia do meu coração. Quero ver Baixa do Sapateiro, Xarriô, Barroquinha, Calçada, Taboão.

Exaltamos nossos mestres brasileiros, que até por outros mestres estrangeiros foram invejados, com apoteoses laureados, tiveram exaltado teu valor, imitados no produto do teu labor. Exaltamos nossos mestres brasileiros, que até por outros mestres estrangeiros foram invejados, com apoteoses laureados, ficaram exaltados seu valor, limitado no produto do seu labor. Brasil, Brasil, Brasil, hoje das musas és tu, Brasil. O sol da glória brilha, o dono das águas reunidas. Brasil, Brasil, Brasil, hoje das musas és tu, Brasil. Em nossa edição de exaltação, Salve a Arte Brasileira. Emilinha Borba, acompanhada pelos acadêmicos do Salgueiro, cantou o samba-enredo Brasil, Fonte das Artes, de Djalma Costa, Éden Silva e Nilo Moreira. Antes, ouvimos com Ademil de Fonseca, música de Valdir Azevedo e letra de Pereira Costa, Brasileirinho. 78 RPM. A última edição do mês, quem faz o 78 RPM é você, com os seus pedidos e principalmente com as músicas que você gosta. Ligue de segunda a sexta-feira para nossa central de relacionamento, sempre no horário comercial e no telefone 2182-3222. Repetindo, 2182-3222. Você será muito bem atendido pela equipe da Rádio Cultura e da Fundação Padre Anchieta. Ligue e peça sua música preferida. Depois do intervalo, tem mais exaltação no seu radinho de pilha e no seu computador. Estamos apresentando 78 RPM.